Ao pé da letra, voltamos aqui com Alexandre Lemos. Acabamos de ouvir Espirais, cantada pela Marjorie Sciano. Como é que é a história dessa música? E que a Marjorie Sciano, na verdade, é uma artista global que apareceu na Isso. Malhação, apareceu como cantora. Exatamente. Já na Malhação ela Cantava, cantava, né? cantava, cantava com o grupo, né? Personagem dela era cantora, Isso. né? E depois ela fez uma certa carreira ali, e depois aí ela parece que ela segurou só o lance de atriz mesmo. Mas essa música fazia parte do CD dela. Eu tenho um grande amigo e parceiro chamado Torquato Mariano. O Torquato me ligou, não, me escreveu, dizendo que um amigo dele estava procurando um letrista para um projeto. E aí me apresentou ao Alexandre Castilho, que é o melodista dessa música, e que hoje é um dos produtores desse The Voice Brasil. Bom, enfim, e aí o Alexandre me ligou, eu tinha acabado de mudar aqui para a roça, eu não tinha nem internet em casa. E ele me pediu me falou que estava com o projeto, o segundo disco da Marvel. O primeiro disco tinha sido um disco basicamente voltado para o público da Malhação, e que ela agora estava buscando um pop mais legal, mais um pouco mais Mais maduro e requintado, tal. então. E aí ele me pediu as letras, me mandou algumas melodias. Eu fiz, para Espirais, eu cheguei a fazer quatro letras. E a gente foi vendo até o que ficava melhor. Acabou que das músicas que eu fiz com ele nesse lote, só duas entraram no disco dela. Espirais e a outra chama Ponto de Partida. Eu até gosto mais. Mas Espirais foi a música escolhida como música de trabalho, entrou em novela, tocou no Brasil, toca até hoje no Brasil todo. Até porque a Marjorie depois deu uma interrompida na carreira dela e tá agora gravando um disco novo. Eu soube disso, alguém me disse isso, não sei bem quem mais. Não foi o Alexandre, não, foi outra pessoa. Que ela estava entrando no estúdio escolhendo o repertório. Não sei como ela vem, ela andou fazendo muitas incursões pela MPB e tal. Ela é muito talentosa, tem um carisma muito Sim. forte, né? Só ouvi dizer que ela E tá gravando. a música novamente, que assim, ó, eu conheci Alexandre Lemos e também Fred Martins É. pela música novamente. Pois é, esse disco do Ney Matogrosso, esse disco do Ney mudou a vida de alguns autores, Sim. né? É o disco Olhos de Farol, que ele lançou ainda no século Que ele passado. resolveu buscar e garimpar, né? Isso. Pelo menos quatro autores tiveram a vida bastante modificada por causa disso. Eu, o Fred Martins, o Celso Viáfora e o Pedro Luiz. Nós quatro saímos, entre outros, nós quatro saímos do disco muito solicitados, muito falados. O disco foi um sucesso. Novamente fez um sucesso absurdo, inesperado. Na verdade, a música de trabalho do disco do Ney era uma música inédita, estava gravando do Cazuza, e essa música havia todos os motivos do mundo para ela ser a música de trabalho, primeiro pela relação de amizade dele com o Cazuza, depois a relação dele de amizade com a família do Cazuza, que administra a Fundação Cazuza, que os direitos autorais do Cazuza vão para Sim. essa fundação que trata de pessoas com A AIDS e música tal. chama-se Poema, se eu Então, não me engano. não me É poema. lembro, mas era uma música que logo que o disco saiu tocava muito no rádio. De repente, a JBFM do Rio começou a tocar novamente, e sem nenhum motivo, sem o famoso jabá, sem nada. Pela Começou a canção, né? ter a demanda e a música começou a fazer sucesso, teve muitas gravações. O Ney incluiu ela no repertório dele durante mais de 10 anos, tem mais de um DVD com o Ney cantando. Outras pessoas gravaram, ela fez parte de duas trilhas sonoras da Globo. A primeira do antigo seriado Mulher, com o próprio Ney gravando, e depois de uma novela, se não me engano, chamada Esperança, na voz da Clara Becker, que é filha do Valmor Chagas com a Cacilda Becker. E ela gravou novamente no disco dela e entrou na trilha sonora da novela Não, e tal. parabéns. E como É é uma música que só. essa música é a letra tua com Fred É. Martins fazendo a melodia, é isso? Eu tinha acabado de conhecer o Fred. Nós tínhamos no Rio de Janeiro uma reunião semanal de compositores também, nos moldes do Caiobi, anterior ao Caiobi, chamado Confraria, onde nos reuníamos eu, Ronald Valle, Alfredo Caran, Eugênio Dalli, uma opção de compositores lá do Rio. E o Ronald Valle nos levou e apresentou ao Fred Martins. morava em Niterói e tal. Eu me encantei pelo trabalho do Fred, realmente o Fred é muito talentoso. E eu escrevi essa letra. A letra, novamente, é grande, mas ela era ainda maior. O Fred deu uma podada nos Entendi. pedaços. A gente combinou, fomos tomar um café no centro da cidade do Rio, entreguei a letra para ele, e ele fez, e de imediato, assim que a canção ficou pronta, a gente notou que ela tinha alguma coisa de diferente. Aliás, ela tinha já uma coisa de diferente, assim, nem eu nem ele gostávamos muito. Entendi. Mas todo mundo adorava. A gente achava meio grande demais, meio romântica demais. Mas todo mundo adorava a Nova. Mas para quem a gente mostrava, a música era endeusada. E um sem fim de cantores do Rio de Janeiro incluíram a canção no repertório. E, enfim. E a canção ganhou vida. E até que Lula e Lucina conheceram a canção. E foram elas que mostraram para o Ney Matogrosso. E aí o Ney gravou e pronto, consagrou a canção, e a canção é famosa até hoje. Deixa eu fazer uma pergunta. O Ney Matogrosso, ele já estava, né, com aquele espírito de fazer uma canção com compositores novos, né? Mas ele é muito Acho aberto, que né? sim. Acho que já era essa a ideia. E ele estava coletando material e tal, enfim, foi uma feliz coincidência para nós, né? Não, eu acho que o artista também precisa um pouquinho dessas coincidências, né? Acho que faz Sim, isso, né? Os grandes artistas, eu lembro de Tchaikovsky, que a música mais famosa dele é aquela que ele guardou na gaveta por milhões de anos. Então, e outros tantos cantores que não apostavam num certo produto, e depois, quando lançava, caía no gosto da população, né? sim, tem, são. Há uma série de sucessos que são inesperados, né? Sim, inesperados. Eu acho que justamente porque talvez seja a grande mágica da composição é não saber a própria alma da canção, né? Não conhecer a própria alma da canção, né? Eu me lembro nos anos 70, o Gilberto Gil gravou um compacto, ainda existia compacto, né? Era vinil, né? Uma canção que ele fez para o Afonsinho, que era um jogador de futebol, chamava Prezado Afonsinho. E como o Afonso era um craque, um jogador famoso, o Gilberto Gil se apressou em lançar o compacto porque acreditou que aquilo ia virar um sucesso fulminante. Né? E do lado B, ele não tinha nenhuma música pronta para gravar, gravou uma música do Dominguinhos, que era Só Quero um Xodó. Que virou um Só Quero um Xodó furor, né? virou um hino nacional, todo mundo canta até hoje, Prezado Afonsinho, só eu lembro. Né? Alexandre, Enfim, eu vou. e o próprio Gil levou esse susto, né? Então não dá para medir com sucesso, a gente não tem como adivinhar. Não, Agora é é verdade. importante que o público saiba que uma grande parte do sucesso brasileiro ainda é fabricado pelo jabá. As gravadoras e as rádios mantêm um acordo, só toca o que eles deixam, a grande maioria das rádios. Sim. E isso influencia. Quer dizer, há muita música que Ela, parece elas. que é um sucesso, mas não é um sucesso. Alguém está pagando para ela tocar no rádio. Eu vou encerrar a entrevista aqui com você agora, por enquanto. Tá ótimo. E muito obrigado. Cara, Nada. Mais ordem. perfeito, uma das entrevistas mais importantes que eu tive nos últimos tempos. Ah. Pelo teu conhecimento, pela tua experiência e pela tua disponibilidade de falar sobre tudo que é importante e os caminhos da música brasileira, que as pessoas possam chegar também a desfrutar e perceber o que está acontecendo ao seu redor, né? Tomara, eu fico sempre na torcida. Perfeito, muito obrigado. Quem sabe no próximo projeto a gente converse mais uma vez. Sempre à disposição. Foi um prazer. Então aqui a gente termina mais um pé da letra e voltamos na semana que vem. Rádio Sarau, às 20 horas, às quintas-feiras. Estou esperando você. Um abraço, tudo de bom, até a próxima.